Vitor Bravo, fui autorizado pela parte 3 da ponte ao término do rebote. Positivo, senhor. Passarelo 2228, 37 POV, 4 horas e 50, alternando Salvador, pronto, táxi. Passarelo 2228, prezado táxi, está com ponto de espera Pistola 0, via táxi é Índia. Próximo ponto de espera é porte pronto, ajuste de altímetro no 0, no 5. 1015 agora ajuste, passo próximo da Índia, vai reportar pronto, passaria dos 2228. Prendo 2228, próximo ponto espera 90, pronto. Passei 2228, autorizar a linha de decolar pista 90, vento 180 graus, 07 nós. A linha decola 90, 2222. Salvador, boa noite, Passaredo 2222, informação, Charlie. Passaredo 2222, boa noite, foi Amã, para interceptar a chegada Amã, descendo para nível de voo 050. 050, na prova de Amã, chegada Amã, Passaredo 2222, assim que possível, Duna, senhor, 30. Obrigado, Duna. Tá presente, Duna, Passaredo 2222. Decola 234, chama de controle 120, decimal 8. 1208, boa. Controle Salvador, boa, Passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar saindo Arboruno, nível 180 sem restrições. Arboruno, sem restrições, 180-2228. Foi controle Vitor Bravo Kilo, informa o término de reboque, posição 02, posição Romeu. Sente Vitor Bravo Kilo, boa noite. Boa noite, senhor, obrigado. Cruzou 080 para 050, passarinho 2222. Passarinho 2222, está autorizado a final do procedimento LS, que foi puxando 0, desceu para 2100, altimetro 1095, o reporte estabilizado. Com 2000 pés, 1095, reporte estabilizado, estamos autorizados, passarinho 2222. Salvador Azul, Alfa Quebec Índia. Alfa Quebec Índia, prossiga. O Pátio 3, Paragiro em marcha lenta, já acordado bem claro. Gente, reporte ao término. Índia. C2228, chama agora o centro Recife 125, decimal, corrigindo, 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. 260, 288, bota. Bota. Estabilizado, Azul, passarei 2222. Passarei 2222, chamei torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, passarei 2222. Obrigado, Anitta. Torre Salvador, muito boa noite, passarei 2222. Passarei 2222, QNH 1015, reporte visual com campo. 1005, reportando visual com o campo, passarei 2222. Pés, eu passaria 2222, 6 milhas. Passaria 2222, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Recuo não no zero, vento calmo, passaria 2222. Por gentileza, a pista tá molhada ou tá, ó, úmida? Úmida. Espera, passaria 2222. Passarei 2222 no solo 55, libera direito, autorizado táxi Alfa Kilo, a posição é 1 no Romeu no Pátio 3. Livre táxi Alfa Kilo, livre terra, táxi a Lima Romeu, senhor, senhorita. 1 no Romeu. 1 no Romeu, passarei 2222. Solo Salvador, é o Papa Romeo Mike Hotel Golf, posição 10, solicita autorização de reboque para a posição de número 13, na remota do passo principal. Mike Hotel Golf autorizado, reporte ao término. Reportarei, graças. Azul 908, bom dia. Assina a identificação, essa via chegada por médio 1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 015. Assina via 050, azul 6908. controle azul 6908, após o médico pode voar Duna, tem uma formação bem SAP. Azul 6908, está autorizado por Duna, desça para 2 mil pés, altura 0015, autorizado a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado. Voando Duna, reportado estabilizado, descendo para 2.6908. Salvador, é o Mike Hotel Golf, informa o término do reboque na posição 3 na remota do pátio principal. Posição 13, remota pátio principal. Mike Hotel Golf, sente. Trato, bom dia. Salvador Approach, good evening, Argentina 1910. Argentina 1910, Spoke then, descend to flight level 050 via Comed 1 arrival, altimeter 1015. Descend to 050 via Comed 1, runway 10, Argentina 1910. TAM 3170, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada voo MED 1 para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 015. Para o 060, TAM 3170. TAM 3520, controle Salvador, acendo a identificação dessa via chegada bom médio 1 para o nível de voo 070. Desce via bom médio 1 no 070, TAM 3520. estabilizou azul 6908. Azul 6908, chame torre 118 decimal 95. 1895, boa. Boa. Descendo 1910, clear. ILS final approach, runway 10, descend to 2000 feet, altimetry 1015, report stable. Clear to ILS approach, runway 10, descend to 2000 feet, and 1015, Argentina 1910. I will report starting. Argentina 1910 request. Argentina 1910 Salvador approach. Sir, if you intend to fly direct to Duna, Delta Uniform November Alpha. Argentina 1910 clear, fly direct to Duna. Report, sir. Fly direct to Duna, Argentina 1910. Pouso, pistana 0, vento 010 graus, 049. Sempre pouso no 06908. Cano 3170, tenta para 3 mil pés, altímetro no 015, cancelada a restrição vertical na posição de tapa. Para 3 mil pés, cano 3170, cancelada a restrição de tapa. Então 3170, está autorizado no procedimento LFX-0, desça para 2-1-3, altimetro 0-1-5, segue traço na aproximação agora posição de 2 horas, 1-2 milhas, 1-1-9-10, passando 3.700 pés, desça para 2-1-3, pode ser 37, reporte estabilizado. Sim, seu traço 2.000, reportará estabilizado, então 3170. Então 3520, desça para 4.000 pés. Altimetro 1015, cancelada a restrição de nível na posição Itap. 4000 direto, 3520. establishing the localizer runway 10, Argentina 1910. Argentina 1910, contact my tower, 118 decimal 95, have a nice land. 118 decimal 95, thank you. Turn 3170, reduz a velocidade 1809, reporta estabilizado. Reduzirá o turn 3170, reportará estabilizado. Runway 1910, KUNAT 1015, clear to land runway 10, wind calm. Clear to land runway 10, KUNAT 1015, Argentina 1910. Estabilizado, 3170. Plano 3170, chama agora a torre 118, decimal 95. Boa noite. Bom pouso. Plano 3520, está autorizado a final do procedimento IDS satisfeito. Chama 0, desce para 2000 pés, altimetro 1010, no 5, reposta estabilizada. 2000 pés, 2010. Então, Mike, Alfa Serra, prossiga. Alfa Serra, autorização, senhora. Só revoque da ponte 08 a Serra Mota 12 do Pátio 1. Mike, Alfa Serra, aguarde pro revoque. Ok, não aguarde. Argentina 1910 on the ground at 24, turning right, approved taxi Alpha Juliet Sand 11. Right and Foxtrot Alpha and Sand 11 for Argentina 1910. 3170, autorizado pouso, pistão a zero, vento calmo. Livre pouso na 10, 3170.